Quer dizer que é errado criticar Michael? Querida Julie, talvez eu esteja tendo dificuldade para tratar desse assunto pelo fato dele ser tão complexo e delicado. Deixe-me fazer alguns comentários adicionais para tentar esclarecer o que disse antes. Com certeza, há erros diante dos quais você não apenas tem legitimidade, mas até mesmo a obrigação de criticar. Porém, somente se o momento for adequado e as suas motivações puras. Em primeiro lugar, tente identificar a gravidade do problema. Pergunte-se se é realmente uma questão séria ou apenas algo irritante que, com um pouco de paciência, você consegue suportar. Caso se trate de uma questão objetivamente séria e não uma simples trivialidade que possa ser ignorada, então ainda lhe resta purificar seus motivos. Talvez se lembre do que contou Santo Agostinho sobre quando estava em Roma antes de sua conversão e seus alunos lhe roubaram dinheiro. Ele os odiou por isso, porém, não com o ódio correto. Ele estava mais irritado com o fato dele ter sido injustiçado do que com a ofensa a Deus implícita na injustiça. Tente evitar o erro de Agostinho. Certifique-se de que as suas críticas não são motivadas pelo fato de você ter sido magoada, mas por uma preocupação objetiva com o que é correto. Em outras palavras, preocupe-se com o fato de que os erros de Michael o machucam pessoalmente e talvez a outras pessoas, além de ofenderem a Deus. Por fim, tente escolher o momento correto. Se Michael estiver cansado, nervoso ou irritado, de modo que receber críticas possa acabar causando mais problemas do que solucionando, então é melhor manter o silêncio neste momento. Devemos sempre hesitar antes de criticar as pessoas que amamos, mas, se for necessário, devemos ter certeza de estarmos motivados por uma preocupação profunda e eterna com o bem-estar do próximo. Somente as críticas abnegadas são críticas amorosas. Sei que essas parecem ser condições muito difíceis de colocar em prática. No entanto, sempre que consigo segui-las, sou muito bem-sucedida. Se você guardar suas críticas para questões objetivamente sérias, se certificar de que seus motivos são puros e escolher o momento adequado para expor seu ponto de vista, será muito maior a probabilidade de convencer Michael a mudar seu comportamento equivocado. E uma mudança de comportamento é o que você quer, não é? É claro que essas sugestões também se aplicam a Michael em relação a você. Ele deve aprender a criticar apenas por amor, e quando fizer, você deve aprender a receber as suas críticas com gratidão. É, sem dúvida difícil, porém, se a competição entre vocês for para ver quem se torna o mais perfeito companheiro no amor, vocês se aproximarão mais de Deus e um do outro. Com amor, Lily.